Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, queremos levar até você os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, mostrando também a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns, principalmente mulheres, e recebido e coordenado por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica e a razão que toma conta do nosso mundo, é a fé e a razão se harmonizando com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenham um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a vocês para entrar em seus lares, para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E hoje, nós temos o prazer de receber aqui o nosso amigo, o Dr. Alberto Fiorini, né, que não é uma figurinha fácil não para a gente trazer, mas de vez em quando a gente consegue trazer ele aqui, né? Mas é um amigo querido que nós conquistamos, né? E a gente tem muita satisfação quando estamos juntos para bater um papo, para conversar. E hoje está aqui para conversar com todos vocês. O tema vai ser ideoplastia e espiritismo. Um assunto muito interessante que abrange muito mais aspectos do que a gente pode imaginar. Então ligue para nós, faça suas perguntas, faça suas colocações aqui nas nossas redes sociais que o Rodrigo vai passar. E os nossos telefones 12, que nós estamos em São José dos Campos, 3941-9750, 3942-9750. Nós não vamos deixar de agradecer também as casas de espíritos que nos apoiam, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jeff, a Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami, e também o Grupo Musical Castelã, que sempre nos apoia, e a Tenda de Umbanda, Mãe Maria, também. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Alberto, bom dia Camila que está aqui, que vai fazer a prece de abertura para a gente. E bom dia para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Pratininga 750M, que está escutando a gente agora nessa manhã, e também através da nossa rádio online Vivência Espírita. E vocês que estão assistindo aí a gente no Facebook Live e no Facebook Live, aqui eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e também agradecer mais quem compartilha, né? Clica aí no botão do lado e compartilhar aí no Facebook, no YouTube, para que essa luz aí, que essa entrevista chegue a mais lares e mais pessoas que possam receber e também participar, compartilhando os conhecimentos com a gente, mandando com perguntas, e a gente vai lendo aqui os comentários. Então podem interagir escrevendo aí, que a gente passa as perguntas aqui para o Alberto, e no final do programa a gente vai sortear dois livros espíritas. Então, ou ligue para nós aqui no telefone 12-3941-9750 ou 3942-9750 para participar, deixando aí seus recados, suas perguntas, e vamos interagindo e vamos fazendo esse bate-papo aqui sobre o tema de hoje. Então vou passar para Camila, pedindo para ela fazer a prece de abertura. queridos amigos. É com muita alegria no coração, esse sentimento de amor, fraternidade, vamos dando um olá para todos nossos amigos espirituais que se encontram perto de nós, que eles possam nos intuir nesta manhã magnífica e que possamos aprender cada vez mais com conhecimento, com harmonia e com Jesus, este que, nosso irmão, que nos ensina a seguir o caminho da verdade e da luz. Um bom dia a todos, que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é idioplastia e espiritismo. E nós estamos aqui com o Dr. Alberto Fiorini, que nós vamos chamar de Alberto. Ele foi delegado de polícia durante 30 anos no estado do Paraná. É nascido aqui no estado de São Paulo. Ele foi chefe da agência de inteligência, foi chefe do SRPI. Depois ele vai explicar para a gente o que, que é, significa esse R. Esse SRPI. Ele identificou mais de 76 criminosos. Ele vai explicar como ele... 76 mil criminosos lá no estado do Paraná. E ele vai explicar para a gente como é que ele fez essa identificação. Então nós estamos aqui com o ex-delegado, né, que aposentado, Dr. Alberto Fiorini, que é uma figura que faz seus estudos científicos com muita seriedade e até hoje está pesquisando, e ele está aqui conosco. Como diz o Jorge, é uma figura difícil, quer dizer, não foi fácil trazê-lo até o nosso programa. Dr. Alberto Fiorini, bom dia. Bom dia, Rui. Muito obrigado pela oportunidade novamente aqui na Rádio Piratininga. Bom dia, Jorge, Rodrigo, a Camila, que acho que saiu por uns instantes. Ela foi. Me sinto, sinceramente, muito feliz retornar novamente aqui na rádio. E no programa Vivência Espírita. Ele está com muito sucesso, né? né, Rodrigo, o nosso programa Vivência Espírita, né? Tem bastante pessoas aí assistindo. Participando. Inclusive ontem também estivemos transmitindo lá de São Paulo, que foi um sucesso, né? O evento de ontem lá na Câmara Municipal de São Paulo. O evento de ontem que foi um evento que reuniu os políticos espíritas que são pré-candidatos agora nessas eleições. Aqui no estado de São Paulo, né, os que se cadastraram para a gente fazer essa reunião, uma reunião muito bacana, nós transmitimos, e muitos líderes da doutrina espírita, né, que não eram candidatos, mas que estavam lá, que estão apoiando, e que mostraram claramente que nós temos que dar cara a tapa também, nós temos que fazer algo que a gente passa o tempo todo reclamando, dizendo que não está boas as coisas, dizendo que os políticos não prestam, dizendo que é isso e aquilo. Vai votar em branco. Não vai votar, e na realidade está cheio de gente boa que a gente pode votar e a gente não dá oportunidade, né? Então, foi muito bacana a reunião, muitas decisões assim no sentido de como a gente deve agir para poder a gente apresentar essas pessoas, para nós sermos mais politizados também, porque a política está em todos os locais, está na nossa vida, né? Você pode não achar, você pode falar, eu não gosto de política, mas quando fala de educação, você fala, a educação não está boa. Então, o que você está fazendo, né? Isso aí quem resolve é a política que resolve. A segurança não está boa, mas quem resolve? Não, mas eu não gosto de política. Mas você está discutindo sobre segurança, então você gosta de política sim, que quem resolve isso é política, desde você até chegar nos representantes para mudar isso aí. As coisas no Brasil estão invertidas por causa disso, né? Sim. Tem gente tomando decisão quando na realidade não era para tomar, dentro dos próprios poderes, né? Dos três poderes estão batendo cabeça com o outro que a gente não sabe nem quem que resolve o quê. Por causa disso, falta de política talvez, né? E as pessoas que deveriam fiscalizar o governo, aquela coisa, não fizeram nada disso. Nós só ficaram preocupados com os seus interesses pessoais. Mas nós temos que agradecer também a nossa querida amiga Júlia Nezu, o Paulo, o André Maroso, o Perri, né? Que foram aqueles que praticamente coordenaram todo esse trabalho. Lembrando, só para... Às vezes as pessoas não sabem o nome, André Maroso é o gestor da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. A Júlia Nezu é a ex-presidente da USE, né, do estado de São Paulo todo, que agora quem assumiu foi o Orlando aqui, que estará aqui conosco, é aqui de São José. É. E mais a Júlia, faz não sei quantos mandatos, tem uma liderança muito grande em São Paulo. E o Pierre, que foi ex-presidente da Federação Espírita do Brasil, né? Federação Espírita Brasileira. Pessoas e que estavam ali, da USE. É, e da USE. E entre outros que estavam ali, muitos representantes dos movimentos. Ah, o Sardano, né? Pai do Edson. O Miguel Sardano, né? Que é grande amigo do Divaldo. É, né? Muito conhecido no Brasil todo. E ali também muita gente, pessoas que têm influência dentro do meio espírita que estão apoiando essa iniciativa, né? Não é fazendo politicagem, não. Apoiando essa iniciativa de nós apresentarmos pessoas interessantes que a gente tem confiança e que acha que a gente que pode ajudar o próprio Brasil, né? Achei. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Alberto. O que é idioplastia? Idioplastia seria dar forma ao pensamento, seria hoje também muito falado como uma fotografia do pensamento, tanto humano quanto animal, né, Rui? E o trabalho, esse trabalho que eu fiz com relação à comprovação científica do espírito, da alma, né, o espírito encarnado num corpo físico. Então nós temos a honra, né, se me permite falar, depois de muitos anos de pesquisa... O Jorge que fala, desculpe a minha... Humildade. Eu tenho orgulho da minha humildade. Então nós comprovamos cientificamente, né, Rui? Uma comprovação científica, não só da presença do espírito no corpo, como da reencarnação. Então eu fiquei 30 anos pesquisando esse tema da reencarnação, como o Jorge na outra oportunidade havia comentado. Eu comecei pelas impressões digitais. Depois nós estudamos todas as identificações humanas, né? Então nós utilizamos os dermatógrafos, as impressões digitais, como você falou, sou especialista nessa área. Porque durante a minha vida, Jorge, eu identifiquei mais de 76 mil criminosos, né? Então, mas o que mais identifica o indivíduo seria a impressão digital. Acima da impressão digital, logicamente, a íris, mas nós não tínhamos o sistema... Não tínhamos o sistema de identificação de íris, já nós tínhamos do DNA, o genômico, e então eu me especializei nessa área. Aí, Jorge, Rui, você veja... O Atuei foi o primeiro no mundo, como você falou, a gente não pode vir aqui para se vangloriar, mas foi o primeiro no mundo a identificar um bebê após o nascimento. A criança saiu quentinha do ventre materno, lá no Hospital Angelina Caron, na região metropolitana de Curitiba. E nós, eu utilizei um sistema alemão, era um microscópio binocular, e eu... Com uma equipe, logicamente, nós conseguimos captar a impressão digital dos polegares. Então, nós fomos os primeiros. Mas tudo isso aí, Jorge, serviu como uma base. Eu nem imaginava que eu poderia estar à frente de um trabalho voltado ao plano espiritual, que hoje, até você vai... Eu vou falar isso porque há muitas testemunhas que estão ouvindo, né, Rui? Sim. Então, hoje eu tenho... estou vindo aqui para dizer, pela idoneidade que eu trabalhei, como você me apresentou, não viria aqui para contar mentira, porque eu poderia ser desmascarado e eu não iria fazer isso de forma alguma, sabe, Jorge? Mas hoje nós estamos identificando o corpo espiritual. Então... O perispírito, que é o corpo etérico, né? Então, por exemplo, a criança vai nascer, Rui, você quer que aquela criança nasça com uma marca, qualquer lugar do corpo, identifique ela antes do nascimento, dentro do ventre materno. E nós já conseguimos, não sei se nós estamos conectados no Facebook, uma senhora lá de Curitiba, ela talvez esteja até nos ouvindo, que eu fiz muita propaganda do programa, o marido dela queria que a filha nascesse com a marca da Angélica. Aquela marca preta que ela tem na coxa, né? Isso. E realmente a criança, ela nasceu, a menina também do sexo feminino, nasceu com essa marca, né? Então eu expliquei para ela, falou, olha, isso aí é uma edioplastia, não é do seu marido que fez isso aí. Porque você, que é a mãe, que tem essa... Somente você vai ter essa oportunidade, em razão, além da força psíquica, né, aquele pensamento fixo, aquela vontade, né, Rui, de querer algo que vai modelar, vai dar forma a essa parte plastizante do perispírito, que é o corpo espiritual. Mas além disso aí, Rui, é necessário, Jorge, o fluido vital. Então, a maioria, percebi com essas pesquisas com gestante, as mulheres grávidas, elas têm muita, em razão da gravidez, elas têm uma quantidade diferente, maior que de outras pessoas, porque ela vai dar vida a um ser humano. Então, esse fluido vital, que Charles Richer chamou de ectoplasma, é que vai imprimir a marca do pensamento dela. Você entendeu, Jorge? Uhum. Então, o que nós fizemos? Tem uma moça, eu vou falar o primeiro nome dela, eu sei que não vai identificá-la, se você quiser, você pode ligar na casa dela, ela está nos ouvindo, chama Andréia. Essa moça aceitou marcar o perispírito do bebê dela. A primeira vez nós fomos fazer essa experiência, o filho, ela teve um aborto espontâneo, e aí ela engravidou novamente, ela ligou e falou, olha, seu Alberto, será que eu estou com vergonha de dizer, mas eu queria fazer uma coisa. Eu falei, pois não, o que que é? Não, eu queria tanto que o senhor falou que a criança pode nascer, que a mãe quando quer uma marca, e eu queria a marca do anjo Miguel, na região lombar, nas costas do meu bebê. Eu falei, bom, então vou te explicar como que você vai fazer. Então, o Jorge, ela está nos ouvindo, se você quiser, ela vai responder para confirmar a veracidade desse trabalho, e ela vai ter essa marca do anjo na região lombar das costas. E a criança vai nascer quando, Roberto? Vai nascer agora. O marido dela nasceu no dia 29 de setembro, que é o dia do santo Gabriel, né? Miguel, aliás. Então a criança, coincidentemente, vai nascer justamente no mês de setembro. Eu vou fazer um documento em cartório, já prevendo essa possibilidade, porque quando nascer, os outros vão falar, isso aí... Ah, você viu depois. É. Então já deixar pronto. Mas eu estou anunciando, ela, e eu falei, olha, André, se você puder, faz um testemunho na rádio. Não, mas falta tão pouco tempo para eu ter o bebê. Eu falei, não, eu sei, mas e você tem o bebê e nasce com a marca, e não tem esse testemunho, então eu vou falar antes. E as pessoas não, são testemunhas. Ela fica com a obrigação de... Não, mas aí está falado. A gente quer ver depois para poder a gente ter essa confirmação mesmo, né? Justamente. Então, isso aí, Jorge, é edioplastia. Na verdade, o mundo espiritual e o próprio mundo material, tudo é edioplastia. Esse é o pensamento. Claro. É o espírito. Então, por exemplo, nós, o fluido vital, que é o ectoplasma, nós moldamos. O ectoplasma, ele é obediente, ele é dócil ao pensamento. Se a mulher também, ela tiver um desejo, uma coisa de querer comer, tem muita mulher que tem triângulo no corpo, porque quer comer pizza durante a gravidez, né? Então vem com o triângulo. Então 99% da edioplastia é voltada a certos desejos, susto, a mulher tem um susto, ela bate a mão, o bebê nasce com a marca, onde ela teve aquele susto, às vezes uma aranha, um inseto, alguma coisa nesse sentido. E 1% apenas... que é a reencarnação. Então, temos que separar o que é a ideoplastia do animismo. Animismo é aquilo que não tem nada a ver, é uma da mente da própria pessoa, né? Mas, Roberto, eu, por exemplo, tenho uma marca aqui na região lombar, é uma marca que parece um pedaço de carne seca. Será que não é torresmo? A minha mãe disse que tinha vontade de comer carne seca. Mas é, eu tenho coleções de fotos. É. Tem um que tem no braço aqui. E a mãe tinha vontade de comer torresmo. Torresmo? É. E geralmente pensou, marcou. E é assim que funciona. Mas tem um caso que esse daí eu vou contar pra você. Eu conheci uma moça lá no Jefa. Que ela, no último dia da aula que eu fui dar, eu deixei o pessoal à vontade pra falar. E ela falou: olha, eu tive um filho que foi atropelado com 2 aninhos e morreu. E eu fiquei desesperada. Daí me disseram, olha, você vai em tal cidade lá que tem uma mãe querendo dar uma criança e que você, é um menino, que você vai lá pegar... vai lá que ela vai doar a criança para você. Ela foi. E o menino tinha uma marca na poupança. Quando ela chegou lá, ela foi ver o menino, estava com a mesma marca do filho dela. Que coisa. É. Ela disse que até desmaiou a hora que ela viu aquela marca. Falou, esse é meu filho. Pode ser. Acontecer. Aí não é ideoplastia. Aí é, no caso, pode, é aquele 1%, né, Alberto? Já, pode já ser. Até adiantou, né, Rui, o que eu... Então, tem um caso de uma senhora, o pai dela... Ele não tinha marca, mas tem inúmeros casos que tem, e reencarna com a mesma marca. Mas o pai dela tinha uma ferida na região, na coxa esquerda, e faleceu, e o filho nasceu com a marca da ferida que ele tinha na coxa. Porque também, Rui, às vezes, o momento da morte, se é uma morte por acidente, uma morte, infelizmente... a pessoa vítima de um assassinato, o perispírito ele vai também imprimir aquele ferimento, por exemplo, se é ferimento a bala, né, Jorge? Ou atropelamento, tem casos que a pessoa vem toda marcada quando passa atropelada por um ônibus, por um trem, acidente automobilístico, e o perispírito, ele... Aí a minha dúvida... Ele registra. Registra. Aí eu pensaria o seguinte, mas se a pessoa morreu subitamente, como é que a mente dela... poderia saber que ela... Porque a mente faz isso aí. Mas como o perispírito, aí você fica na... O perispírito e a mente está muito próximo, que é o corpo mental, né, Rui? Então, o Dr. Ian Stevenson investigou inúmeros casos de marcas, que são birthmarks, né, marcas de nascimento, onde as pessoas reencarnam, por exemplo, se cortam os dedos, a pessoa depois reencarna e vem sem os dedos, né? Teve um caso que uma pessoa acusou um indivíduo, era testemunha na Índia de um indivíduo que era um criminoso, e esse indivíduo ia para julgamento, o que ele fez? Ele matou essa testemunha, né, Jorge? E cortou os dedos para não ser identificado pelas impressões digitais. Só que essa vítima que faleceu... E o tempo da intermissão, esse tempo da erraticidade, que é que nós falamos, plano espiritual, foi muito curto. Quando esse tempo é muito curto, não dá para moldar novamente o perispírito e a pessoa reencarnar muito rapidamente. Então, essa reconciliação do perispírito, esse defeito, vai ser em vida física. Então, ele veio sem os dedos. Então, por isso que é importante, Jorge, por exemplo... se for 1 ano, 2 anos, até nós discutimos isso aí. Tem pessoas que falam, não, mas quanto tempo? Não existe um tempo lá do outro lado. Então, mas quando o tempo é muito curto e essa morte é uma morte, é um acidente muito grave, ela vai trazer consigo, no corpo, inclusive, essas lesões, esses outros defeitos graves, né, que congênitos, deformações congênitas, em vista do tempo exíguo da erraticidade que não pôde. Sim. Novamente restaurar o perispírito, e o perispírito reflete no corpo físico e a pessoa vem com esse problema. Então as marcas de nascimento, Rui, é não só pelo pensamento, pela ideoplastia, mas também através das mortes. A morte, por exemplo, uma morte, qual a melhor maneira da pessoa morrer? Seria através da longevidade. Por quê? Porque a morte súbita, através de acidente ou através de um assassinato, essa causa-morte vai influenciar muito a saúde futura nas próximas existências, bem como a personalidade da pessoa, você entendeu, Jorge? Alberto, é interessante essa colocação, porque o que a gente tem visto também, até com os próprios mentores espirituais aí que a gente tem contato, né, para fazer os livros assim, tal, é que a gente às vezes não pensa muito, mas a gente já vai destruindo o nosso perispírito enquanto a gente está aqui. Perfeito. Né? Então, tudo suicídio inconsciente, né? Tudo quanto é extravagância que a gente faz no nosso corpo, você provoca um problema no perispírito. Isso, também. Justamente. Então, pensa bem, você está provocando um vício, digamos assim, um vício de droga, né? Vamos lá para o pesado. Não vamos nem para o vício de droga, aí a gente já está apelando. Vamos para o vício de cigarro, o fumante. Isso. né? O fumante, querendo ou não querendo, ele está estragando o perispírito dele. Primeiro, ele queima a parte que é o duplo etéreo, né? Que é a camada entre o perispírito e o corpo. Então, aquilo ali você já vai fazendo buracos, digamos assim, no duplo etéreo. E provocando sequelas no perispírito. Quando a gente sai daqui, é lógico. Você, seu corpo, às vezes a gente pensa assim, ah, o nosso corpo vai para a terra, acaba. Vai mesmo, o corpo vai para a terra. Mas você sai com o seu perispírito com problema. Você vai para o plano espiritual com aquela doença, assim, com aquele problema no perispírito. Perfeito. No pulmão, digamos assim, ou no coração. E o que a espiritualidade tem falado para a gente é o seguinte, que consertar corpo dá trabalho, consertar perispírito dá mais trabalho ainda. Encarnações, né, Jorge? Então você chega no plano espiritual, às vezes você vive bastante tempo no plano espiritual, quando é rápido, aparece não dá, mesmo, não tem jeito. Não dá tempo. Agora, até essas coisas, esses problemas graves que a gente tem de saúde, no caso, provocado por nós, não é um problema de saúde repentino, justamente, né? Justamente. E Jorge, se me permite falar, eu lembrei uma das pessoas, que as minhas confidentes, ela pediu ajuda, eu não queria ajudar, porque, eu vou explicar rapidinho, infelizmente, Rui, se você se envolver com problemas alheios, principalmente espirituais, por exemplo, eu não sou uma pessoa preparada e não tenho sustentação para ajudar pessoas com problema de obsessão, coisa desse sentido, né, Jorge? Então, muitas pessoas pensam que eu sou um médium, eu não sou, sou apenas um pesquisador. Aí uma senhora pediu uma ajuda para mim, eu percebi que era uma coisa que ia sobrar para mim, um problema grave de obsessão, eu saí fora. Aí ela falou, mas você não me ajuda, não, né, só fica aí querendo se aparecer em cima da doutrina. Eu falei, não, eu não estou me aparecendo, eu estou fazendo o trabalho meu, agora a senhora vai na casa espírita, lá vai ter pessoa preparada, a senhora toma passo, orientação, tudo. Aí uma outra senhora, Jorge, ah, o senhor Alberto, eu preciso de uma ajuda sua, eu já queria cortar ela, né? Eu falei, eu vou ajudar, isso vai ter problema. Porque quando eu trabalhava com um cientista lá em Curitiba, tinha uma médica, Jorge, o paciente dela teve uma enfermidade, doença, ela é dermatologista. E essa enfermidade, a medicina ainda desconhecia a cura, mas essa médica, muito competente, começou a se atualizar, fazer pesquisa e começou a conseguir curar o paciente dela. Só que o problema aqui do paciente era um problema de obsessão grave. E os obsessores ficaram furiosos com ela e passaram também a obsidiar a médica. E a médica precisou, depois de um tratamento psicológico, chorava e tal, para poder afastar essas entidades. Então, já sabia disso aí, eu falei, não, fiquei com o pé atrás, não. Eu falei, mas olha, eu não ajudo ninguém, infelizmente a senhora procura aí pessoas que têm capacidade para isso. Não, mas só queria perguntar uma coisa para o senhor que trabalha com reencarnação. Falei, então, reencarnação? Aí falou, bom, aí já me interessa, né? Falei, do que se trata? Aí ela falou assim, uma pessoa quando suicida, demora muito para reencarnar, reencarna, como que funciona isso aí? Aí eu falei, mas quem que faleceu? Falei, meu marido. Eu falei, mas faleceu que jeito? Falei, ele deu um tiro, atirou contra si, né? E aí eu falei, mas atirou na boca? Falou, aí foi na boca. Então eu falei, então a senhora faz o seguinte, a senhora, quanto tempo faz? 10 anos. Então a senhora procura na própria família, alguém, eu tive a ideia do seguinte, de utilizar as pesquisas de balística, que eu fiz muito isso aí, o doutor Ian Stevens fez, é um trabalho dele, não é meu, né? Eu apenas estou complementando o trabalho do Dr. Stevens, esse canadense, professor, já saudoso professor, que já faleceu. E aí eu falei, ó, a senhora raspa a cabeça das crianças, ele deu o tiro aqui, o orifício saída no topo da cabeça, né? Não tem como, vai identificar. Ah, mas aí não vai dar porque... falei, por que não, né? Falei, não, e tem alguma criança com algum problema... eu vou falar especial, porque se eu falar o problema da síndrome, isso aí vai caracterizar a discriminação, sabe, Jorge? Ela falou assim, não, tem sim. Tem uma pessoa que tem um problema tal. Quando ela falou isso aí, eu já falei para ela, olha, então fica atento que quando a pessoa suicida, é um caso gravíssimo, né? A pessoa vai ter problema futuro na encarnação seguinte. Inclusive, o Chico Xavier fala do caso Umira, que é um espírito suicida que ingeriu veneno, soda cáustica, e aí o esôfago dele, ele deteriorou todo o esôfago, e essa mulher, a Zulmira, que assumiu a maternidade desse espírito suicida, sofreu muito durante a gravidez, porque ela sofreu toda a influência da morte desse espírito. Então, na pesquisa, Rui, não quero prolongar para você ter um intervalo, temos inúmeras comprovações, temos estatística com respeito a isso. Então, eu queria deixar bem claro que nós temos a comprovação científica da existência do espírito, da alma. Por quê? Porque o pensamento é a própria alma, né? Quer dizer, é o corpo mental, né, Jorge? Então, se eu tenho toda essa mais de centenas de marcas de nascimento, de mães que fizeram depoimento dizendo, olha, eu pensei na cobra quis me atacar, e aí a minha filha nasceu com a marca da cobra, a outra é a aranha, é a folha, e eu tenho inúmeras fotografias. Então você pensa o seguinte, falou, bom, mas se ela pensou, então o pensamento ele é imaterial, quer dizer, se ela produziu essa imagem do pensamento, então existe o espírito, o pensamento faz parte, é o corpo mental do espírito. Então, se nós comprovamos o pensamento e depois, com as marcas, que aquela marca foi um resultado do pensamento, comprova perispírito, você está entendendo? É, inúmeras crianças, marca de nascimento, sinais de nascimento, a medicina, a fria medicina que chama, que é nada mais é do que a hereditariedade, que ela enumera inúmeros tipos de marcas, mas só que a medicina, ela vai até um ponto, ela não conhece além daquele ponto ainda. É. Então, esse lado do invisível, Rodrigo, esse mundo invisível, a hora que o homem, ele deixar um pouco a pesquisa voltada apenas à velocidade da luz, ou fora da velocidade da luz, a ciência vai dar um passo incrível, você está entendendo, Rui? Sim. E é só para pegar o gancho antes que mude o viés do assunto, que você estava comentando sobre o suicídio e o que o Chico escreveu no livro, né? Não precisa ir nem muito longe. Se você for no YouTube e colocar entrevista Chico Xavier com Hebe Camargo, né, e sobre crianças especiais, que é justamente isso que você está falando, ele dá exemplos, né? Claro, ele mesmo fala, cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar. Né? A gente não pode falar que uma criança uma pessoa que tira a própria vida através da se enforcando, né, vamos dizer assim, que todas vão ter problema na coluna, né? Mas em grande parte sim, né? Ou seja, não deixa de ser isso que é a marca, que é uma marca de idioplastia. Eu queria também, né, pedir desculpa, que eu cometi um erro, sabe, Jorge? Você falando agora eu lembrei. Na verdade, a criança, esse espírito suicida, não nasceu ainda, sabe, Jorge? Mas pelos exames médicos, até por causa do pouco tempo, né? 10 anos vai pouco nascer, tempo. Mas por exemplo, se eu falar isso aí é discriminação, Jorge, se eu falar que doença que a criança... A medicina já detectou, mesmo a criança dentro do útero materno, que é espírito suicida, vai ter uma determinada doença. Não, o Chico falava a doença, ele assimilava uma, por exemplo, afogamento com enfisema pulmonar. E aí, dando todo tipo de suicídio com as probabilidades de tipo de doenças que a pessoa ia ter quando nascesse. É. Isso que é interessante. Não quer dizer que vai ter. Cada caso é um caso. Mas a probabilidade existe, né? Fica por favor. Então, Roberto, não é discriminação, não. A criança pode nascer com síndrome de Down, pode nascer com justamente autista, assim, alguma coisa assim. Ou também com mongolismo, né? Síndrome de Down. Mas então, aí, o problema é cromossomo 21. O que a gente não pode é dizer que todas as crianças têm síndrome de Down, foi isso, né? Porque, por exemplo... Eu não estou alegando isso, né, João? De repente... No nosso livro Campo de Luz, por exemplo, nós temos no Das Sombras ao Alvorecer, o protagonista do livro é um portador da síndrome de Down. Então ele explica muitos casos da síndrome de Down, a importância até de muita gente nascer com síndrome de Down, que é onde aprende muita sensibilidade, onde aprende tudo. E tem gente que nasce com síndrome de Down para aprender, e não para resgatar. Né? E, então, a gente pode nascer sem um braço e não foi porque você arrancou o braço de outro em outra encarnação. Né? Justamente. E esses pais que estão assumindo essa criança, de repente, pode ter um débito com aquele espírito. Ou se não for um débito, Rodrigo, uma enorme de uma caridade, porque dá uma oportunidade para um espírito nessas condições, eu acho que também é uma evolução daquele espírito que o recebe. Ou então, né? Quem está tendo oportunidade é exatamente quem está recebendo, né? O espírito é que está dando oportunidade para as pessoas, né? Porque quem convive com a pessoa que tem síndrome de Down tem um aprendizado maior do que qualquer um que a gente pode imaginar, né? E não é aprendizado de saber cuidar, não. É aprendizado de amor, um aprendizado de sensibilidade, um aprendizado de carinho, de doação, de tudo com isso. Com certeza, né? Então, todos os casos que, por exemplo, nós aqui que estamos aqui nos consideramos pessoas normais, né, digamos assim. Mas e as anormalidades que nós temos dentro da gente? Muito pior que qualquer outra que é aparente, né? Então, a gente não. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem virtudes e nem tudo é igual, né? Então, nós estávamos falando naquela hora, a Zumira, você falou o caso da Zumira do Chico Xavier, que é do Juninho, né? O Juninho morreu afogado e a Zumira era madrasta dele. Então, e ela foi negligente, deixou o menino morrer afogado. Né? E aquilo ali estava acabando com ela. Isso. Mas ela teve no livro seu. Eu li no teu livro. E ela teve oportunidade, a criança teve oportunidade de nascer filho dela. Quer dizer, ela sofreu tudo aquilo ali também, mas ela está dando. Ela, tá resgatando já, não precisou nem ter outra encarnação para resgatar coisas assim que a negligência dela deixa aquilo acontecer. Então, e o menino ali também sofrendo aquilo que sofreu. E a gente descobre ali também que não era só daquela encarnação do menino, ele já tinha outra encarnação com um problema também. Então, são coisas que reajuste, né, passam mesmo para o lado físico, baseado no espírito, né, baseado no que está acontecendo no espírito. Então, todos os casos têm que ser analisados, seja o que for. Se você tiver, o que a gente não pode falar aquela pessoa é desse jeito porque aconteceu aquilo. Né? Aquele outro é daquele jeito porque extrapolar, aconteceu aquilo. Né? E também acabar com esse negócio de veio para pagar a dívida. É. Né? O Rodrigo, tem mensagem aí? Tem Jorge, sim. Você viu que já estamos estourando aqui? Está muito bom. Vamos, mas tem aqui rapidinho. Quem está aqui no YouTube live com a gente, conosco, deixa eu só mudar aqui a câmera. É o Paulo Quintanilha, tá aqui mandando bom dia. O José Espírito Santo, meu tio lá de Santos, mandando um abraço aqui a toda a equipe. A Irene, o Gustavo que tá ouvindo a gente, mandando um abração pro Gustavo, que sempre tá escutando a gente. Muita paz e saúde. O Aécio César, mandando bom dia a todos do Vivência e ao entrevistado Alberto Fiorino. Um ótimo assunto que ainda deixa muitos com dúvidas. É aqui falando tema interessantíssimo. E aqui no YouTube Live, no Facebook Live, quem está ligado com a gente, já escutando a gente aqui, é o Edson Barbosa, a Irene, a Dora está escutando a gente, a Doli Cassal, o Fábio Serapião, o Carlos, lá do Gigavalho, está escutando a gente aqui também, o Renualdo Ferreira, lá de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. E quem está mandando mensagem aqui, mandando bom dia, também é a Sandra Francisco, a Belkis, também está aqui, sempre participa a gente aqui, escutando a gente lá de Caruaru, a Lúcia Helena também escutando a gente, Adriana Coelho, e bastante gente participando aqui. Meu pai também está aqui ouvindo, mandando mensagem, Elvira Lopes, Adriana Silva, e o Renualdo Ferreira, que sempre participa aqui, também tem um programa de rádio. Ele manda bom dia, amigos do Vivência Espírita, em especial aos apresentadores do programa e ao entrevistado Dr. Alberto. Então, obrigado aqui pela participação, continue conosco, né, aqui também participando do WhatsApp ou ligando para nós. A gente vai definir a pergunta para sorteio e no final a gente sorteia dois livros. Vamos então para o nosso primeiro intervalo comercial aqui, são 8 horas e 40 minutos e nós vamos para o intervalo com a música aqui, cantada pelo nosso amigo Ed Moreno, propícia ao que nós estamos conversando aqui agora, que o título da música é Reencarnação. Momento Musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Vamos perguntar.

que foi delegado de polícia por 30 anos e hoje está na... Como é que chama? Está aposentado hoje. Aposentado há 8 anos já. E ele também conseguiu identificar, através de estudos, 76 mil criminosos. Mas, vamos voltar um pouquinho, Alberto. Você falou que conseguiu provar a reencarnação. Fala pra gente, como é que você conseguiu provar? Justamente, Rui, esse trabalho... Eu não sou pioneiro. Quem iniciou foi o Dr. Ian Stevenson, professor, já o saudoso doutor, era um professor de psiquiatria da Escola de Psiquiatria de Virgínia, Estados Unidos, embora ele fosse canadense. E aqui no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, um dos maiores pesquisadores psicobiofísicos do mundo. E também tem um hindu que é muito famoso, né? É o Banerjee. Professor Banerjee. Essas foram as três autoridades científicas que iniciaram na comprovação da reencarnação. Primeiro, pela memória extracerebral. Até o Jorge, no programa anterior, tinha comentado da memória cerebral. Que seria aquelas lembranças da criança, quando começa a falar com 2 até os 7 anos, ela começa a falar situações, experiências da vida passada. Então, esses pesquisadores foram os pioneiros, mas também das marcas e os sinais de nascença, no caso, o Dr. Ian Stevens, que chama de birthmarks. E esses cientistas iniciaram esse trabalho, mas como eu tinha já comentado, a equipe deles cometeu um pequeno erro, que foi justamente com relação à idioplastia, que é o tema que nós estamos conversando. Por quê? Porque todas aquelas crianças que vinham com a marca de nascimento, nem todas viriam do pensamento do espírito que encarnou, né? Então, como nós temos que diferenciar o que seria a marca feita pelo próprio espírito e a marca feita pela mãe da criança que vai gerar aquele filho. Então, no caso do Dr. Ian Stevens e a equipe dele, agora os norte-americanos, tem equipes que continuam as pesquisas. Por que eles cometeram esse deslize? Eles não pesquisaram as gestantes e não pesquisaram os animais, porque os animais também possuem a marca de nascimento. Até comentei o caso do Gabriel Delaney, foi um cientista. Em 1914, ele comentou de uma gata prenha que viu um rato. O rato escondeu-se num saco de farinha, que tinha umas estrelas e o número do ano, que era 1924. E ela ficou ali aguardando, mas olhando aquele número do ano, que era 1924, que era o ano daquela época, e as estrelinhas. Mas a dona da gata, com medo que ela pulasse e se machucasse, porque ela estava esperando o filhotinho, o que ela fez? Ela jogou um pano impedindo que ela conseguisse dar o bote. Dar o bote é serpente, né? Conseguisse atacar. Pular, né? capturar o ratinho. Mas mesmo assim, depois, ela tirando a gata, ela ficou naquele desejo, aquele desespero, aquela imagem fixa naquele saco que tinha aquele número. E esse número acabou sendo imprimido no perispírito do filhote. E o filhotinho nasceu com 1924, inclusive com as estrelas. Foi um caso muito comentado. Então, esses cientistas atuais nem têm ideia disso aí, porque essa mensagem está nos livros do Chico Xavier. E não estudou a gestante. Então, por exemplo, 99%, como eu falei, não é a marca do espírito. É a marca que a mãe produz no perispírito da criança. Então, nós temos que, na pesquisa, Rui, nós tivemos que diferenciar o que que é a marca de nascença, que é da reencarnação, e o que que é a marca de nascença, que é um fenômeno anímico da própria gestante. Então, nós separamos. Então, como você adiantou, então é o pensamento que vai dar forma a tudo que existe. Então, você falou do nosso planeta, as galáxias. Então, por exemplo, o animismo de Deus, o pensamento dele, ele produz o universo, né? Aquele pensamento divino dá forma às galáxias e os espíritos puros, né? Ele dá uma missão para os espíritos puros dos planetas. Então, por exemplo, Jesus, ele planejou o nosso planeta. A ideoplastia de Jesus que deu forma, primeiro, ao mundo fluídico, porque existe tanto o material quanto o mundo fluídico, que é o etéreo. Então, antes de existir o material, existe o etéreo. Então, é uma ideoplastia divina, e nós também, não só do outro lado para cá, como daqui para lá. Então, as grandes metrópoles, as cidades que são mencionadas pelo André Luiz, como nosso lar, são espíritos mais evoluídos, que produzem não só aquelas construções através do pensamento, como também os veículos. Então é a ideoplastia. E o pensamento é uma forma, como falou aqui no primeiro tempo. Ou seja, ele tem molda, tato, tem isso. Cheiro, tem. Ele cria-se no etéreo uma matéria. Justamente. Né, sutil, né? Vamos dizer assim, uma matéria mais sutil do que a matéria, mas não deixa de ser energia. E energia pode ser traduzido também em partículas. Né? Ou seja, cria-se partículas. Com certeza, ele liga os dois mundos. Alberto, só para complementar também, para a gente deixar bem claro, quase todo mundo conhece o nosso lar já, através das fotos que foram trazidas pela Igorina Cunha, né? E o Chico Xavier comprovou que realmente o nosso lar é ali. Então tudo que aparece no nosso lar em imagens é a retratação praticamente fiel de como é a cidade do nosso lar. Perfeito. Nosso lar é uma cidade europeia, embora ela esteja aqui no Brasil, sim. E especificamente cúpulas, né? Portuguesa. Uma cidade portuguesa que tem. Por que que é portuguesa? Porque foram os portugueses que construíram quando saíram daqui, a maioria. Porque antes disso, o que que tinha lá? Só tinha cabana de índio, não tinha outra coisa. Porque era o que o pensamento dos habitantes daqui do Brasil conseguiam fazer, né? Então, os que estavam vindo de lá para cá eram o que conseguiam fazer. Então, o nosso lá é português por causa disso. No nosso livro também, Campo de Luz, a cidade de Campo de Luz também é portuguesa. Porque eles construíram aquela cidade exatamente portuguesa, não. Tem um viés mesmo europeu ainda. Por quê? A influência dos que estavam aqui construíram aquela cidade para dar sustentação ao lado espiritual da independência do Brasil, quer dizer, mas a influência era toda em europeia das construções. E quando a gente vai para o inferno, sei lá se for, né? Não existe inferno para a doutrina espírita, mas existem regiões piores do que a gente pode imaginar, quem constrói aquilo lá também é o pensamento das pessoas que estão vivendo lá. E Jorge, o Papa falou que o céu e o inferno é um estágio da alma, coisa assim, que na verdade é o pensamento da pessoa. Ela que pinta o próprio inferno, o próprio céu. O Chico Xavier, ele tem no Emmanuel, ele fala, faz um texto maravilhoso sobre... Ou seja, o Papa só vem confirmar o que a gente já vem falando há mais de 160 anos. Então, respondendo o que o Rui perguntou, então, como provar a reencarnação? O ideal seria hoje, por exemplo, estava comentando, a pessoa que vai estar prestes ao falecimento, perguntar para ela, olha, você quer reencarnar? Eu até perguntei para minha mãe. Ela falou, não quero mais saber de reencarnar. Eu quero ficar do outro lado, quero voltar. Mas tem muitas pessoas que querem voltar para ajudar os próprios filhos, netos, e aceitam a reencarnação. Bom, então tudo bem. Então pega uma caneta, Rui, e marca uma região do corpo. Essa marca, na verdade, não é o físico, não é essa parte física, mas é a própria mente que vai registrar, vai gravar justamente essa marca no corpo mental. Ou seja, é uma somatização ao contrário, né? Vamos dizer, porque a gente fala que muitas doenças, né, nascem do espírito, passa para o corpo mental e do corpo mental passa para o físico. Contrário, mas também existe o caminho inverso, né? Justamente. Seria isso. Então ele vai gravar na mente, primeiro a mente, que vai refletir no perispírito, que é o corpo espiritual, e esse espírito desencarnando, ele vai para esse lado da erraticidade, que é uma dimensão a mais do nosso mundo tridimensional acoplado do tempo. E quando ele reencarna, como ele gravou isso na mente, Rui? Ele gravou, quer dizer, ele vai... Então, nós fizemos um caso em Campinas. de um homem que ele estava para falecer e não queria deixar a família de forma alguma. Falou, olha, eu volto nem que seja no corpo de uma mulher. E aí ficou a dúvida, se era o problema da idoplastia da filha dele ou se foi da mente dele. Esse que é o problema. Aí a filha ficou grávida. Num centro espírita, falou, olha, o pai vai reencarnar e vai vir como menina, uma filha, e vai ter a marca. E realmente nasceu a criança, não veio com a marca. Eu em cartório registrar, sabe, Jorge? Para provar, falou, não, eu que orientei ela, tudo, e vai vir já com a marca. Não veio com a marca, um mês depois veio a marca no mesmo local, na coxa, quer dizer. Então, apareceu a marca depois. É, depois. E nós tem o depoimento dela. Então, aí eu, para falar do Rui, então nós pegamos todos esses casos de reencarnação, mas o que eu fiz? Para não ser a mente da mãe, da gestante, então o que a mulher no momento da gestação vai pensar? Ah, meu filho vai nascer, é um suicida, cortou o punho, é o pulso. Fala pulso, mas é o punho, né? Ah, meu filho vai nascer com uma cicatriz no abdômen. Nenhuma mãe vai pensar assim. Ah, vai nascer com uma cicatriz aqui na traqueia. Então, o que eu fiz, Rui? Eu separei aquilo que a mulher não poderia pensar para não ser a idoplastia materna. Sim, sim. E todas as mães mandaram as fotos de crianças com cicatrizes de cesariana, inúmeras de suicídio. Sim. Aí eu falei, mas a senhora, durante a gestação, a senhora pensou alguma coisa? A senhora fez alguma cesariana? Não. Aí o que aconteceu? A menina, eu falei, então pergunta por que ela tem a marquinha na barriga dela? E pergunta essa dobrinha, cicatriz. Aí a menina falou, olha, eu tenho essa dobra. Aí ela veio a memória extracerebral. Porque quando eu fui ter o meu filho, eu tive que abrir a barriga para ele nascer, mas eu morri durante o parto. Bom, aí a criança, ela reconheceu, não só teve essa lembrança extracerebral da existência do momento da morte, como lembrou do local, um sítio lá que essa senhora, que era a tia da mãe dela, viveu, um poço d'água e tinha uma série de detalhes no sítio que a menina comentou sem que nunca ela tivesse ido lá. Então foi um dos. Eu separei todos esses casos, né? Casos com marcas, sim. Mas que o Ian Stevenson, Dr. Hernani, nem sequer pensaram que tinha que eliminar, para não deixar os outros em dúvida e não colocar a pesquisa em risco. Então, Rui, é através dessas marcas, desses depoimentos, que eu estou comprovando cientificamente. Né? Eu não poderia dizer como o Dr. Ian Stevenson, Dr. Hernani, porque eles têm que separar as marcas, um estudo, eles não fizeram um estudo fantástico, mas estudo é mais profundo. Bom, e agora que as pessoas estão sabendo disso, a pessoa que vai morrer, um ente querido, marca a pessoa, isso na Ásia já faz, lá na Índia eles marcam a pessoa antes, mas que a nora, a mãe daquele, não fique sabendo. Aí é uma prova contundente que é aquele espírito. Então, de todas as pesquisas que eu fiz até hoje, a que mais trouxe comprovações de tudo que eu fiz é justamente essa. E justamente as marcas referentes, como eu tinha falado, né, Jorge, numérica, pessoa que nasce com números, e os mapas geográficos. Então, aquele mapa, como eu tinha falado, o Gorbachev, ele tem aquela marca porque a mãe dele visitava um arquipélago e tal, uma idoplastia. Mas há muitos casos na minha pesquisa que a pessoa tem mapa lá do Canadá, estados dos Estados Unidos, que ela, quando estava andando na região dos Estados Unidos, o marido era um militar, ela se lembrou com detalhes da vida passada dela, o déjà vu, né? Já estive aqui. E como ela viveu naquele mesmo local, que ela veio com o mapa regional daquela região. Então, a minha pesquisa se baseia nesse aspecto, né, Rui? E a problemática da reencarnação, ela é difícil, né? Eu acho que é muito difícil para o pesquisador, porque ela envolve muitos anos, né? Então pode ser que cada caso é um caso. Pode ser que ele chegue do lado de lá, bate, nem passe por um tratamento espiritual e já reencarne. né? Como pode ser que a pessoa possa passar por um tratamento de restabelecimento do perispírito e talvez tirar essas marcas? Né? Eu acho que essa é a grande dificuldade que tem de conseguir passar. E se passar, melhor ainda, porque aí volta mais cedo. Perfeito. Né? Porque não passou justamente por um hospital, porque a gente escuta muito isso nos livros de André Luiz, isso. Né? E em vários outros livros, dela passando por um processo de limpeza perispiritual. O Jorge, que é um grande estudioso de doutrina. E aí dificulta um pouco mais Sim, você falou, eu lembrei de outra coisa. Aí o pessoal falou, não, mas você fala da família, e os outros espíritos que querem reencarnar, tem... que nem vestibular, 6 para 1, 6 lá do outro lado para uma vaga, né? Mas só que nós, Rui, eu digo o seguinte, quando a pessoa, o amor, é o ódio e o amor que atrai, né? Aquele espírito da afinidade. Então, por exemplo, você vai permitir que aquele outro espírito que está esperando, está lá na fila, você dê uma oportunidade para ele, né? Mas eles, eu acho, na minha opinião, que é ele que espere, porque se você está com a sua família, é um espírito afim, a tua mãe, teu filho, né? Eu acho que não existe nada nas leis de Deus, nas leis divinas, que impeça daquele espírito retornar justamente com você, a sua afinidade, a sua ligação espiritual. Então, as pessoas procuram sempre querer botar areia no trabalho da gente, né, Rui? Rui, você permite falar daquela ideoplastia, da licantropia? Depois do nosso intervalo. Pessoal, licantropia é homem que vira lobisomem, viu? Então, ou mulher também, né? Mas a música do Neymar... E não é só filme, não. Vamos ver o que o doutor tem para falar para nós. O Renovado tinha perguntado alguma coisa? Quer fazer ou deixa para depois? Ele tinha perguntado, o Renaldo, sobre... Pergunta para o Dr. Alberto se ele ainda pesquisa a encarnação através das impressões digitais. Que é justamente isso que a gente está falando, né? Sim. Mas talvez ele está falando impressão digital... Como é que fala? Decadactilares. Decadactilares, né? Deca é 10 dedos, né? Decadactilares. Tá, e a gente pode até comentar também depois, né? Quem está aqui participando com a gente? Só tenho a dizer para vocês, nós precisamos terminar 10 minutos antes. Vai ter jogo de São José, viu Jorge? Hoje tem jogo de São José. Aí o Miguel também perguntou, Miguel Ângelo, né, que participou aqui também, perguntou quantas vezes o espírito reencarna. Então a gente pode também comentar sobre isso depois, né? Aqui todo mundo está mandando bom dia, mas eu queria falar sobre a pergunta para sorteio, né? Que é o quê? O pensamento da mãe pode criar marcas de nascença nos filhos? Então, deixa aí o seu comentário, o que você acha sobre isso, se você acredita ou não, o que você pensa sobre se a mãe poder criar marcas de nascença nos filhos. Então, deixa aí seu comentário e aí sim que a gente retornar no final do programa, a gente sorteia aí 2 livros espíritas. Rui. Eu só tenho que dizer, viu, Jorge, que sábado que vem a Cruz Vermelha estará lá na farmácia comunitária fazendo teste de diabetes e de pressão, das 9 às 11h30 na rua Jorge Barbosa Moreira, 392, lá na Vila Ema. Então, sábado, dia 11/8/2018, a Cruz Vermelha estará fazendo teste de diabetes e de pressão na farmácia comunitária. Todos convidados. E só comentar aqui também que a Cida entrou aqui e respondeu já a pergunta para o sorteio no WhatsApp. Ela falou, com certeza, se a linguagem do espírito é o pensamento, tudo que pensamos de positivo ou negativo, ele traz marcado. Bom dia a todos, excelente programa. Vamos para o nosso intervalo comercial agora, também com mais uma música aqui que nós vamos colocar para vocês. Nós estamos falando de reencarnação e vamos mais nenhum aqui. Só que agora aqui faz tempo que a gente não coloca essa música que chama-se Reencarnaçamba. É uma música do Luiz Carlos, do Grupo Castelã, que fala de reencarnação em samba, né? Legal. Vamos lá? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Antigamente eu vivia me questionar, certas coisas que eu pensava, tão difíceis de explicar. Por que viemos e por que tantas diferenças? Alguns chegam já tendo tudo, do outro lado a miséria imensa. Uns nascem ricos, tão bonitos, inteligentes, todos pobres e desprovidos, nada neles é atraente. E tantas coisas nos chamou a reflexão, e aprendemos não há acaso, sempre existe uma explicação. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. Como explicar que entre filhos dos mesmos pais, geralmente um se desvia e a família não tem mais paz? Pra não deixar, mas também podemos citar os que nascem só pra sofrer e os que vivem só no prazer. Tantos que passam sem jamais ver a luz do sol, outros nunca vão dar um passo, só ocupam lugar no espaço. E tantas coisas nos chamou a reflexão, e aprendemos não há acaso, sempre existe uma explicação. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. E a principal, não se pode fugir mais não, é a lei da reencarnação, propiciando a evolução. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós vamos para o nosso, estamos no nosso momento Gigavale agora, e o tema que nós vamos colocar aqui, como eu tinha falado semana passada, nós estamos com o CD Momento Espírita 32, e nem deu tempo ainda de eu escutar direito todos os contos, viu, que estão ali, as mensagens que estão ali. E eu achei interessante o título, Herança da Imortalidade, mas sinceramente, Roberto, eu nem sei o que está aqui nesse tema, que a gente vai escutar e comentar depois, tá bom? É, Herança da Imortalidade. Herança de Imortalidade. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Os versos da canção popular traduzem o que ainda hoje acontece no mundo. A morte prossegue a ser vista com horror e a vestir-se de negro. O que deveria ser um momento de reflexão e de prece, transforma-se em grandes lamentações. Há 2000 anos, um sublime mensageiro, nas terras da Galileia, cantou a imortalidade. Mais do que conviver com os espíritos, falar com eles, amá-los. O que atestam os escritos dos evangelistas, ele mesmo retornou após a morte. Ele dissera que se destruído fosse o templo de seu corpo, em 3 dias ele retornaria. E o fez. Esteve com os seus apóstolos, entrando no cenáculo totalmente fechado. Sou eu, não temais. Permitiu que o incrédulo Tomé lhe tocasse a chaga aberta no peito. Aos discípulos que seguem a Emaús, igualmente se identifica. Durante 40 dias, esteve com eles intensamente em variados momentos, exortando-os à coragem, ao trabalho e ao dever. Amigo incondicional, assegurou que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali se faria presente. E assim tem sido ao longo dos séculos que se dobraram no tempo. Ele, o Mestre, nos deu a lição imortalista, demonstrando que a morte não é o fim. Vou à frente preparar-vos o lugar, também prometeu. Cabe-nos então a reflexionar um tanto mais a respeito desse fenômeno que a todos alcança sem exceção alguma: a morte. A morte que chega devagar após enfermidades longas e dolorosas. A morte que vem de rompante levando os nossos amores. A morte que não faz diferença entre raça, idade, posição social. A todos ela abraça. Naturalmente, que sempre se terá a dor da separação. A partida é a dor da antecipada saudade. A dor pela ausência de quem parte. No entanto, da mesma forma que nos despedimos no aeroporto, na rodoviária, nos lares, dos afetos que buscam outras terras em férias, não cabe desespero. Chora-se somente pela ausência, pela saudade, sem lamentar, porque guardamos a certeza de que logo mais voltaremos a nos encontrar. Da mesma forma que vamos ao encontro de quem está em férias depois de um período, também acontece com a morte. Um dia tornaremos a estar juntos. Quando partirmos, eles estarão nos aguardando na fronteira da espiritualidade. Na Terra, quando estamos distantes, vamos utilizando todas as formas de comunicação de que dispomos para arrefecer a saudade. Quando os amores partem para a pátria espiritual, utilizemos os fios mentais da recordação dos tempos felizes juntos e a oração para conversarmos com eles. E nos será, então, bastante comum sonharmos com os amores que se foram e continuam a nos amar. Serão momentos gratificantes de abraços, de reencontros. Momentos que irão envolvendo a nossa imensa saudade em suaves lembranças. Um dia tornaremos a estar juntos neste mundo ou no outro. Somos imortais, filhos da luz, herdeiros do universo. Confiemos, ninguém morre. Todos retornamos à casa do Pai, destino final dos que fomos criados pelo seu amor soberanamente justo e bom. Pensemos nisso e enxuguemos nossas lágrimas de revolta, de inconformação, deixando que escorram somente as da saudade, do amor, das lembranças de tantos momentos bem vividos. Transformemos nossos adeuses em até breve. Momento de Gavale, e nós ouvimos aí o tema, a mensagem, Herança da Imortalidade. Alberto, você poderia fazer algum comentário a respeito desse tema? Ah, com certeza, né? Foi uma mensagem tão linda dessa. E nesse trabalho da reencarnação, eu digo que nós somos imortais. Por quê? Porque eterno, somente Deus. Então, essa mensagem é perfeita. É o que eu tenho para dizer. Quer falar alguma coisa, Rui? Não, eu estou curioso que ele trouxe aqui também as três figuras ali para mostrar o espírito, o perispírito, e justamente falando desse assunto também, né, Jorge? Entrelaçando com essa mensagem. Isso, vamos encerrar no nosso momento de Gavale? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:24. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso grande companheiro e amigo Alberto Fiorini, que é ex-delegado de polícia por 30 anos, hoje está aposentado e foi chefe da agência de inteligência da polícia de Curitiba, do Paraná, E ele conseguiu identificar, através de seus trabalhos científicos, 76 mil criminosos. Poxa vida, é bastante, né? É uma população de uma cidade. Só comentar aqui que o Silvio acabou de chegar, né? Essa é a hora de trabalhador chegar aqui no estúdio, né? E ele chegou de fininho, achou que não ia falar nada falando na rádio, né? Brincadeira, Silvio. E comentar aqui que o... Nossa, não tô aparecendo aqui no vídeo. Que o... Quem entrou aqui foi o Felipe Barbosa. Conhece o Felipe Barbosa, Rui? É, meu... Neto preferido. Só tem ele. Ele mandou bom dia, Felipe. Mandou bom dia a todos, um domingo com muita paz. A ligação de uma mãe, respondendo a pergunta, né? Se o pensamento da mãe pode criar marcas de nascença nos filhos. Ele fala que a ligação da mãe com o filho é algo divino, pode sim criar marca. Abração especial para o meu amigo e avô, seu Rui Barbosa. Oi, um grande abraço, Felipe, para você, para a Juliane e para a minha outra neta, que é querida também, que é a Fernanda, né? E a Nadir Moreira também entrou aqui, falou que só temos medo daquilo que desconhecemos. A morte não existe para o espírito. Legal, né? O pessoal está inspirado aqui hoje, né? E só para finalizar também, antes da gente fazer o bate-papo, que já, daqui a pouco a gente tem que encerrar já, né? Que hoje vai encerrar um pouquinho mais cedo. A Tanara entrou aqui e mandou bom dia. O papo está ótimo, estou aprendendo muito. Não tenho certeza se o pensamento da mãe pode marcar o físico do feto. Acho que não, mas o corpo espiritual eu creio que sim. Ótimo domingo a todos. E a Hanádia mandou aqui: acredito que a mãe transmite emoções ao bebê. Se for uma emoção forte, pode desencadear uma reação e ficar uma marca no bebê. Legal, pessoal, obrigado pela participação aqui conosco. Então vamos continuar batendo papo? Vamos. Vamos então voltar aqui com o Alberto, e ele trouxe três figuras mostrando o corpo, o perispírito e o espírito. Então eu gostaria que o Alberto falasse sobre na Câmara. Rui, só fazendo uma retificação, eu fui chefe do SRPI, que era vinculado à agência de inteligência. Ah, de inteligência. Não, eu não era o chefe da agência de inteligência. Meu setor era especializado em identificação de criminosos. Bom, Rui, então eu trouxe esse reencarnado aqui, que está meio baleado por causa da viagem. Então seria o corpo, olhando seria, quando a gente olha para uma pessoa, ele tem o físico, que seria esse corpo vermelho, mas dentro do corpo físico tem o perispírito, esse corpo, né? Verde. Legal. E dentro do perispírito... esse corpo, que é o corpo mental. Na verdade, ele não tem forma. Então, eu trouxe esse bonequinho, Rui, porque, se me permite, eu vou falar rapidamente, que eu sei que vocês vão ter que encerrar o programa mais cedo. Doutor Alberto, só para não perder a piada, na hora que apareceu esses bonecos aí em cima da sua perna, você de paletó e gravata assim desse jeito, parecia como aqueles ventrílogos. Aqueles ventrílogos que vão botar os bonecos para falar. Quem sabe, de repente, eu tenho uma nova produção aí, né, Jorge? É uma boa ideia. Pois aqui na cor, você falou, os bonecos. Quem tava de lá falou, os bonecos vão falar agora. Não, mas falar com a voz do Rui, né? Locutora, aí tá a voz bonita. Todo mundo quer saber da voz do Rui. E o Rui gostava muito quando era só rádio, não tinha a imagem. Porque aí ele conseguia. Ele conseguia com a voz enganar todo mundo. Agora depois da imagem acabou, né? Acabou o mistério. Bom, Rui, quando o Dr. Hernani Guimarães Andrade era vivo, ele era o presidente do Instituto de Pesquisa Psicobiofísica do Brasil, estive visitando o instituto dele e nas gavetas que ele. De toda essa pesquisa fantástica que esse cientista espírita realizou ao longo de toda a sua vida, ele me falou o caso de licantropia. Aí eu falei, olha, doutor Hernani, tem um caso numa região do estado de São Paulo, onde realmente há um indivíduo que se transforma, ele há uma metamorfose, que eu acreditava que era o do físico, virando essa figura em forma de lobo. Então, até uma das pessoas, Jorge, testemunha, que foi vítima desse licântropo, que popularmente as pessoas o conhece como lobisomem, essa pessoa estava sentada na praça, na região aqui interior, próximo a Ribeirão Preto, e a mulher chegou e falou, olha, Zé, é o seguinte, corre lá em casa que o meu marido virou um bicho. E ele, inadvertidamente, achando que era uma expressão, virou bicho, ficou nervoso, quis brigar, não imaginava que iria encontrar pela frente. E quando ele chegou na casa que eu fui depois para filmar, para fazer essa pesquisa para o Instituto, ele foi chegando realmente esse licântropo. Ele veio já em forma de ataque, no caso era para pegar na barriga dele, ele ia sofrer uma mordida na região do abdômen. Então, quando toda a casa espírita socorreu, inclusive o próprio licântropo, que era o tal do lobisomem, todo mundo comentou, mas comentou de forma confidencial para que eu não passasse à frente esse assunto. Porque era um assunto que as pessoas se calaram para sempre, né? Bom, aí o que eu fiz? Peguei uma câmera, Jorge. Falei, vou para lá. Só que eu cheguei à noite. Não deu tempo de chegar cedo, eu cheguei à noite e já fui para casa lá do lobisomem. Aí bati na porta dele. Ele abriu a porta, falou, olha, você é fulano de tal, assim, eu sou um pesquisador, vim aqui para pesquisar um fato, um fenômeno que ocorre com você, que chama zoantropia ou licantropia. E você permite? Eu falei, sim, uma humildade incrível. Uhum. Cara, era um lenhador, sabe, Jorge? Uhum. Entrei, vi as criancinhas dele, que hoje já está tudo moça, né? As menininhas, tinha a Bíblia em cima de uma cômoda, a Bíblia aberta, uma casa simples. Levei a cesta básica e falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa, uma entrevista com você, tudo bem? Tudo bem. Bom, e realmente eu fiz, que está aqui na fita, eu trouxe. Só que a situação, quando eu fiquei, que eu comecei a investigação, na época que ele houve essa transformação, que é um caso de ideoplastia, por isso que eu estou falando, senão nem comentaria isso aí, né, Jorge? O que aconteceu? O pai dele era um bandista, de um bando, um bandista. E na briga entre ele e o pai, ele entrou em transe, e o pai, quando percebeu que ele sofreu aquela transformação, correu e escondeu-se num quarto. Aí ele tinha umas paredes, aquelas casas antigas, aqueles tijolão de barro antigo, sim, sabe? Sim. Nem existe mais. Ele comeu a parede, inclusive na filmagem eu enfio a mão, entrando meu braço todo pro outro lado da sala, do quarto, né? E como ele não conseguiu pegar o pai, aí o Zé foi lá para em vista da mãe, a mulher, a esposa, que o chamou. Quando ele tentou abocanhar o José, ele acendeu a luz e invocou o nome do Jesus e imediatamente ele fugiu para um galinheiro. Ali ele comeu fezes de galinha, tinha uma garrafa, ele dourava todas as garrafas, engolia os cacos de vidro. E você veja que engraçado, para onde que vai parar esses cacos, né? Engoliu, desaparecia tudo. E ficou ali naquela situação animalizado uma semana. As formas das articulações eram contrárias ao ser humano, porque a perna nós viramos para trás. A dele é igualzinho de animal, né? Ao contrário, que não frango. Mas quando ele andava, ele não tocava o solo. Bom, então eu fiz a filmagem, só que durante a filmagem que está aqui registrada, que o rapaz estava, ele do lado, está ao lado, vendo, assistindo eu filmar, e ele comentando, olha, foi aqui o cara, veio essa fera. E aí surge uma ave, mas não tem, ela não tem matéria, não tem osso, não tem cartilagem, não tem musculação, nada, é uma sombra, mas com uma silhueta de uma aparência de um morcego. Ele sai num voo rasante, né, do lado direito, mas com a fita você tem que colocar no slow motion, que é quadro a quadro, porque é muito rápido, sim, a vista humana não dá para ver. E aí ele abre a asa no peito, ele sente até a asa do espectro batendo no peito dele. Eu só vi isso aí depois, quando mostrei a fita para o doutor Hernani. E como se dissesse o seguinte, falou, olha com quem vocês estão mexendo, né? Bom, aí mandei para o instituto. Eu falei, mas como é que pode o corpo físico se transformar no lobisomem? Mas caso as pesquisas. Aí eu fiz uma entrevista que está na fita, você vai ver. Eu era bem mais jovem, né? E ele vai comentando, Jorge, que quando antes dele assumir aquela forma que ele fica inconsciente, ele sentia no corpo dele acoplando umas armaduras, um chicote, né? O que leva a crer que ele seria um gladiador em épocas primitivas, e justamente o que ia na linha de frente para enfrentar o oponente. Uhum. Bom, então, na verdade, foi um, a gente tinha um receio de comentar isso, mas pô, será que é o próprio que faz o cara virar esse monstro, essa coisa horrível? Mas, pelos depoimentos e pelos estudos, eu percebi que, na verdade, é a pura ideoplastia do próprio, desse próprio licântropo, que o perispírito dele retrogradou, a doutrina espírita não permite falar isso, mas é uma grande realidade, o espírito ele vai retroagindo conforme o mal que ele pratica, os crimes que ele comete, o perispírito perde a forma humana e apresenta na forma da licantropia, que inclusive é estudado pela psiquiatria. Então, ele, o corpo dele, o corpo físico ficou como se estivesse dormindo, em transe, e o perispírito, Rui, assumiu essa forma do lobo, inclusive com matéria. Hoje, tem um escritor que escreveu uma obra fantástica, que estão criando umas trevas, estão criando um agênere. O agênere, é como você falou, Jesus, aqueles 40 dias, era um agênere. Ele apresentou com o corpo espiritual dele, né, que tomou forma tal, e permitiu até que tocasse nele depois que o perispírito tinha condições de receber um toque físico. E o agênere que eles estão querendo criar hoje é esse Pinheiro, é um autor, esqueci o primeiro. Robson Pinheiro. Comenta numa obra dele, justamente coincidente com a minha, que eles estão criando um gêmeo que põe a pessoa inerte no estado de transe e aquele corpo espiritual sai daquele corpo e toma uma vida passageira. Eu lembro que o Helder comentava muito isso para mim. Eu não li esse livro, ele leu esse livro, então ele comentava muito sobre isso também. Só que o perigo disso, né? Porque ele fala que esses agentes, trabalhavam justamente para prejudicar as pessoas. E ele assume uma forma passageira. Aqui em Taubaté tem um caso fantástico de um agênio, uma mulher que ela tomou também, ingeriu veneno, e inclusive foi a TV Globo que fez esse caso da agênio, não sei se você sabe, né, Jorge? Tá no Google, ela apareceu numa casa, visitou a família, e o cara olhou lá pelo buraco da fechadura, viu ela colocando, ela não podia tomar chá, porque ela destruiu toda a parte do esôfago. E aí ela injetava o chá na veia, né? E de repente ela desapareceu, quer dizer. Então, tem um caso também, só que ao contrário, não coisa de prejudicando. Um caso com a Antusa, que o Helder também contou pra gente, que ela tava lá em Uberaba. A Antusa era quem aplicava os passos no Chico. O Chico ia, procurava a Antusa para receber as energias boas que ela teve. E ela conheceu Euridice Bersanufo. E ela não tinha voz, ela era muda e surda. Então ela só falava sussurrando. E ela estava sozinha, tinha uma pessoa que ajudava ela. E aí entrou um religioso, né? Não vou falar qual é a religião dele. E aí ele pegou e tentou doutrinar ela, tentou. Aí nessa hora aparece Euridice Bersanufo, se incorpora ali. E o cara toma um susto e sai correndo. Ou seja, aquilo também é uma forma de agênero, né? Vamos dizer assim. Não deixa de ser porque ele incorporou ali, né? Perfeito. Só que pro lado bom, né? No caso, ele precisa de material. Ele precisa de material suficiente para ser. Isso aí é. Como é que fala? Materialização, né? Justamente. E no caso também desse lobisomem, além da. É claro, é ideoplastia, né? Também. Sim. Mas a gente tem que lembrar dos casos de transfiguração. Eu posso fornecer material para fazer alguém. Eu vou fazer algo de acordo com o meu pensamento, de acordo com o que eu estou emitindo naquele momento. Jesus projetou Moisés e Elias, né? Se materializaram ali na frente dos apóstolos, Pedro, Moisés e Elias, né? Então, o que aconteceu? Aquilo é propriedade de Jesus. E ele conseguiu emitir o material suficiente dele para formar aquelas outras duas pessoas. Perfeito. Se eu estiver pensando coisa ruim e quisendo matar alguém, eu vou projetar até um lobisomem. Então, né? Até uma vida passageira. E aí, Rui, finalizando, se, por exemplo, desse um tiro, né, com uma arma de fogo, ou uma facada nesse lobisomem, nesse agênero, ele ia se desfazer que nem fumaça, porque, como o Jorge falou, ele precisa do ectoplasma. Então, pode ser que o próprio, a vítima, esse rapaz que era o licântropo, diante dele, ou às vezes eles retiram de pessoas próximas, geralmente muito jovem, eles absorvem o ectoplasma para poder haver a materialização. Então eu deduzi na minha pesquisa, mandei o relatório para o Instituto, que na verdade era apenas um problema de ideoplastia inconsciente do perispírito, que ele assumia a forma, o perispírito, ele era uma pessoa humana, mas o perispírito dele trazia consigo esse passado que fazia com que o perispírito retrogradasse, ele retroagisse na forma humana para animal. A doutrina espírita não fala disso, ela fala de uma hipnose de obsessores, dos seres das trevas, sabe, Jorge? Que faz a pessoa pensar que ele seja um lobisomem, que ele seja um felino, que ele seja um outro animal. Mas a minha pesquisa, como é a ideoplastia, eu coloquei como esse fenômeno da ideoplastia, mas o próprio animismo do próprio indivíduo também. O Edgar Armon, no livro Mediunidade, ele conta um caso de licantropia, mas ele conta o caso que um militar tinha que fazer tinha que levar uma mensagem, só que ele tinha que passar nas linhas inimigas. Então, ele se transformou num lobo e passou. Passou batido. Passou. Então, são casos que está lá no livro Mediunidade de Garmon, ele conta isso. Mas tem aquela outra teoria, a Lambrosiana. Aquilo caiu por terra. César Lombroso. Não, o César Lombroso, ele foi um fantástico psiquiatra. Que perseguia a doutrina espírita. Que seguiu o espiritismo. Só que... A mãe se materializou, deu um beijo, falou em italiano, né? Filho mio, bate ou perte. Quer dizer, não. Ele viu tudo, sentiu, aí ele mudou. Achou que aquilo era verdade, mas depois. Mas ele ainda morreu falando, não sei se eu acredito, não. Ele não. A Eusápia Paladino, ela materializou a mãe dele, e a mãe dele deu um abraço nele, e ele sentiu que era realmente um abraço. Isso aí ele comprovou que era. Ele não duvidou nada. Agora, a convicção dele de acreditar na doutrina espírita, no espiritismo, essas coisas, ele morreu ainda com as convicções dele. Mesmo com tudo aquilo que aconteceu com ele, ele ainda teve esse problema de ver e dizer, eu comprovo a hora que vocês quiserem, que era minha mãe que estava ali, que estava fazendo tudo isso. Agora, tudo bem, era tudo isso, mas eu entendo isso. É a falta de tempo para ele estudar realmente e ver. Ele tinha aquela teoria lombrosiana que a pessoa já nasce com a fisionomia do criminoso. Eu provei isso aí, Rui, depois outras organizações, não vou citar o nome, mas eu fui um dos primeiros, tinha que fazer coletar as impressões digitais de criminosos. Eu fiz uma estatística e falei, mas qual será qual o tipo de impressão digital que mais ocorre? E nós verificamos que era o verticílio. Não sei se você lembra aqueles relógios de antigamente, tinha uma molinha, em forma de toda espiralada, uma espiral. De vórtice. Então, realmente, ele tinha razão. O indivíduo, o pessoal da doutrina espírita não gosta que eu falo, mas é uma verdade, já nasce inclinado para o crime. O indivíduo que é criminoso... Mas ele não tem a fisionomia, porque ele dizia, ele mostrava até a fisionomia de uma pessoa, falava, isso aqui vai ser criminoso. Ele estudou o crânio, as mensurações, aí ele não mas se perdeu. Com relação à impressão digital, que ele na época não pensou em fazer um estudo, é uma grande verdade, o indivíduo já nasce propenso para incidência criminal. Pra já é um indivíduo... Volado. Nós estudamos não vou dizer, tem um dos maiores criminosos do Brasil, está aqui na Taubaté, não posso falar o nome dele para não ter problema, né? Mas o bandido da Luz Vermelha, eu peguei as impressões digitais deles, todas as impressões dos dedos eram verticilo. Então, aí, o que fala a genética? Ah, não, esse é um problema de genética, um problema... Você pega da mulher, ela vai ter outro tipo de impressão digital. Você pega do... não vou dizer o que, não caracteriza crime. Mas conforme o tipo do sexo, é um tipo de impressão digital, né? E eles falam que é em razão da hereditariedade, da genética, coisa nesse sentido. Mas a gente percebe que é o próprio espírito, o peito espírito. Ô Jorge, nós estamos entrando no final do nosso programa, então, né? Nossa. Tem mais alguma mensagem? Vamos pro nosso sorteio? O ganhadores dos dois livros hoje, sorteados pela Livraria Casa do Caminho, são a Lúcia Helena Souza e a Ana Quitéria Moraes. Lúcia Helena e a Ana Quitéria. Vocês podem comparecer a partir de amanhã à Livraria Casa do Caminho, a partir da 1 hora da tarde, às 13 horas, e retirar lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Nós temos que entregar aqui porque o São José vai jogar. São José de verdade vai jogar agora. E nós vamos torcer, né? Porque tá, né? É, vamos torcer, né, Inácio? E então, tchau pra vocês. Até a próxima semana. Só antes de encerrar aqui, comentando sobre a pergunta para sorteio, né, que a gente colocou, que aqui no a Pensamento da Mãe pode criar marcas de nascença nos filhos. O professor Arnaldo Alpino, lá, professor do ITA, lá de Física, ele respondeu que tem absoluta convicção de que a mãe pode imprimir imagens tanto na mente quanto no corpo da criança que está sendo gerada. Um abração. Obrigado, professor. E aqui também a Irene entrou aqui também. Vou comentar aqui só as respostas, as perguntas para a gente encerrar. Que muita gente participou, muita gente ouviu. E o Ed Moreno também mandou um abraço para todo mundo aqui do programa. Mandou parabéns para todos hoje também pela transmissão e na câmara de ontem também, o evento de ontem. Finalizei aqui todas as perguntas, todas as respostas, e agradecendo vocês então pela participação. Faltou aqui só do Ari Rangel aqui no WhatsApp, que ele mandou bom dia também, queridos, excelente programa. Sobre a pergunta, penso que sim, mas as marcas do passado estão previamente registradas em nosso perispírito. Um forte abraço a todos. Então, obrigado pela participação de todos, desculpa por quem a gente não leu as perguntas, não leu as respostas, né? E até o próximo programa, às 8 horas da manhã. Rui. Eu só queria mais uma vez dizer que sábado, a partir das 9 horas, lá na farmácia comunitária, Cruz Vermelha estará fazendo um trabalho voluntário de teste diabético e pressão, na rua Jorge Barbosa Moreira, 392. Nós queremos agradecer a Deli, a Graça, a Camila, o Inácio, o Silvio, que estiveram aqui conosco, nos prestigiando e pedindo também para a Camila depois fazer a nossa prece de encerramento, e vamos deixar para o Alberto o microfone para as suas considerações finais. Agradeço muito, Rui, Jorge, Rodrigo, a Camila, por me terem dado essa grande oportunidade de vir aqui novamente. Que Deus abençoe e ilumine vocês e a todos os ouvintes que hoje participaram do nosso programa. Parabéns a todos. E depois tem que marcar só o seu retorno para falar só sobre Espiritismo e também OVNIs, as pesquisas de extraterrestres também, que eu acho que é muito interessante. Eu gostaria, viu, Rodrigo, sobre quando nascer a criança, de, né, se puder, uma entrevista com a mãe e tudo. Legal. Estou à disposição. É com muito carinho e amor que vamos desejando paz no coração de todos. Que este domingo e essa semana sejam iluminados e que possamos refletir sobre o assunto de hoje ao longo da semana. Que assim seja. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.